Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio.cançãonova.com. Rádio Canção Nova, no coração do Vale. Muita música, informação e encontro com a palavra de Deus. Reze com a gente. Sintonize na 95.9 FM. Ouça onde estiver. Baixe o aplicativo Canção Nova no seu celular. É a Canção Nova no coração do Vale. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rede Canção Nova de Rádio. O amor faz tudo. Canção Nova. No coração do Vale. A nossa missão é levar Deus para sua vida. As nossas rádios espalhadas pelo Brasil. Tanta gente ligadinha pela internet, pelo aplicativo. Que Deus abençoe você. Cada minuto da nossa programação é voltada para que você experimente um amor maior, capaz de revolucionar os nossos dias. Fazer a diferença onde eu vou. Escolha um novo jeito de viver. Sintonize a Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Vem aí Cerco de Jericó 2021, de 18 a 24 de janeiro, com o tema Desperta, Desperta, Reveste Tua Força. O Cerco de Jericó nos leva a cercar as realidades mesmo com oração. Se programe e participe conosco. De 18 a 24 de janeiro. Mais informações: 3923-1228 ou acesse sjc.cançãonova.com. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Novidade na Canção Nova em São José dos Campos. Agora o número do telefone da Canção Nova é também o WhatsApp. Salva aí nos seus contatos, 12-3923-1228. Neste número, você pode ter informações do Clube da Evangelização, fazer seus pedidos de produtos na loja Canção Nova e ficar por dentro das nossas atividades. 12-3923-1228. Sintonize 95.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Ó Maria, Virgem Poderosa, grande e ilustre defensora da Igreja, auxílio dos cristãos, terrível como um exército em ordem de batalha, tu que destruíste toda a heresia do mundo, nas angústias, lutas e aflições, defende-nos do inimigo, e na hora da morte, acolhe-nos no paraíso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, patrona da Canção Nova, rogai por nós. Seja gente do bem e acabe com o foco da dengue perto de você. Evite o acúmulo de água parada, pois é nela que o mosquito da dengue põe os seus ovos. Dengue, é preciso atitude para acabar com ela. Rede Canção Nova de Rádio. Preciso de um encontro pessoal com Jesus. Queremos ver Jesus.